Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. O mundo das animações japonesas é maravilhoso. E diretamente do Japão está o Jefferson. Se um dia vocês forem pro Japão, visitem Round 1. O que é Round 1? Round 1 é um prédio imenso, com, sei lá, 5, 6 andares, com um monte de brincadeiras gincanas. Lembra aquelas, touro mecânico, coisa de... Topa tudo por dinheiro? Isso, é um monte de, brincadeiras, tanto esportes, assim, futebol, aí você tem que acertar o gol em todos os cantos do gol, basquete, essas coisas, assim, é muito divertido. É um parque de diversões. É um parque de diversões para adultos. Eu não sei se vocês estão jogando Xenoblade Chronicles 2 ainda, mas eu estou de saco cheio daquelas quests, principalmente essas side quests, mano. Cara, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, a quest parece ser simples e ela se estende por vários momentos até chegar em algum ponto em que eu tenho que usar algumas das habilidades das minhas Blades e eu não tenho o nível necessário pra usar. Por exemplo, eu tô numa side quest em que eu já fiz uma caralhada de coisas. Eu matei monstro, eu peguei item, eu fiz missões de mercenário e aí, de repente, eu não consigo pegar uma porra de um menino que tá em cima de um telhado porque não tenho um nível lá com uma das minhas Blades. Não tem jumping, né? E eu tô em cima do telhado. Mano, eu desisti, tipo, depois de zerar o jogo, velho, eu nunca mais olhar pra ele e as quests, as subquests, né, as side quests. Eu fiz umas 10, assim, olhei e falei, putz, isso aqui vai infinito. Aí eu parei, não me arrependo. Só faz quest de Blade, porque, mano, você não quer construção de mundo. Sei lá, eu não queria, pelo menos. Eu queria que o mundo explodisse. Eu parei de jogar... Na verdade, eu parei de jogar o Switch. Esse ano eu joguei muito pouco. Então... Você tá indo com o Taitor, esquece o Switch. Xenoblade ficou meio estacionado. Eu tô saindo um pouco, conhecendo mais o Japão. E o Switch ficou meio pra trás. Nessa semana, no site da Polygon, rumores apontam que a Microsoft está preparando uma proposta para comprar a EA. Independente se isso é verdade ou não, pessoalmente eu acho que não é. Assim, levando para o universo da Nintendo, o que vocês acham disso? Vocês preferem que, a Nintendo compre estúdios grandes ou abram mais estúdios internos? Eu acho que, pela experiência da Nintendo, pelo histórico da Nintendo, eu acho que é melhor eles terem estúdios próprios ou adquirirem estúdios menores pra fabricação de títulos exclusivos. Mas estúdios grandes eu acho complicado. Tanto pela própria, dinheiro que a Nintendo tem, né? O que ela pode investir, a capital dela, pra comprar qualquer outro estúdio. Mas, eu acho que é legal os estúdios serem independentes, assim, porque aí você vê variação, né, na quantidade de jogos. Isso tem diminuindo, assim, né? Tem, óbvio, os indies aí respondem isso, mas tem muito menos estúdio do que tinha, por exemplo, na época do Nintendo 64. Muita gente fecha porque você paga muito pra fazer um jogo, né? Então, eu acho interessante ter mais estúdios, assim, né? A Microsoft comprar a EA pode renascer a BioWare, por exemplo, mas... Pode matar... meio que matar a EA não é muito ruim, né, então... Mas, né, é que eu acho que, pro caso da Nintendo, mataria um estúdio porque a gente já conhece, né? Imagina os estúdios que foram... De repente foi feita uma parceria exclusiva com a Nintendo na época do Wii U. Os jogos não venderam e os estúdios, a maioria, foi pro caralho, né? Alguns fecharam. Você coloca no lugar da Platinum. A Platinum não fez Bayonetta, né? Sim, sim. Então, mas só pra confirmar mesmo. Porque Bayonetta vendeu, só que não vendeu tanto. E, enfim, eu fico imaginando que esses estúdios, o prejuízo que eles tiveram se eles não tivessem vendidos pra outras plataformas. No caso da Microsoft, por ela ter uma base instalada maior ao redor do mundo, eu acho que não é tanto problema pra EA. Eu acho que no caso da Microsoft teria aquela exclusividade no máximo temporária, porque você não pode colocar FIFA só num console, você perde dinheiro. Com relação à Nintendo, eu acho complicado, porque se a Nintendo comprar um estúdio, sei lá, ocidental, ela vai querer orientalizar esse estúdio. Então, vai voltar aquele velho dilema de, sei lá, que nem funcionários da Rare reclamavam, que a Nintendo controla muito. Tudo tem que passar pelo crivo japonês. Mas, assim, eu acho que a Nintendo já tem estúdios o suficiente. Eu acho que, pra ela, na verdade, o que falta é apelo ocidental. Jogos criados baseados mais com perfil mais ocidental. Eu acho que ela já produz muito jogo. Então, acho que fica nesse dilema. Pra Microsoft e Sony, pra mim, é mais fácil. É claro, é melhor sempre comprar, porque, tipo, é o público deles. Agora, pra Nintendo, eu fiquei pensando e pensando quando eu vi essa notícia, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu acho que a Nintendo precisa de jogos ocidentais, mas ao mesmo tempo, se ela comprar, ela faz merda. É o toque de merda. Mas a Retro não é o ocidental dela? Ela é o ocidental dela e você viu quanto tempo eles demoram pra lançar jogo. Então, o ocidental dela não funciona. É esse o meu ponto. Isso é uma parte aqui, só pra comentar que o Mario falou da Platinum. A Platinum não vende, tanto que Bayonetta, ninguém queria colocar dinheiro mais na série, né? Porque o primeiro Bayonetta foi pra... é multiplataforma. E a Nintendo falou, se você não quer lançar Bayonetta 2, eu financio o Bayonetta 2. Então, tipo, a Platinum tá acostumada a não vender nada. A Nintendo que tá colocando dinheiro. Mas não vender nada, a Bayonetta não vende. E vai ter 3. Nessa semana, a Nintendo ela mostrou o relatório fiscal dela do ano, né? Que é fechei em março, não fecha o ano fiscal? Do ano não, do trimestre. Do trimestre, então ela mostrou o relatório fiscal do trimestre. E com isso ela apresentou as vendas de alguns títulos e do Switch, né? Oficialmente agora o Switch vendeu 14,86 milhões, superando os 13,56 milhões do Wii U. Isso no mundo todo e no tempo de vida útil dos dois até agora, né? Acho que isso não foi surpreendente pra ninguém, né? Pra começar. Uma hora ia acontecer, o pessoal só tava esperando, mas o impressionante é ser em menos de um ano de vida. Esse é um bom ponto. Eu acho que isso aí a gente até tava em dúvida se ia alcançar. Aliás, as estimativas apontavam que eles não estavam esperando tudo isso, na verdade. Eles sempre dão um migué, né, pra falar que a gente não tava esperando, ai que surpresa, e começa a chorar, né. Eu tenho uma pergunta, eu sei que não é o foco da discussão, mas eu comentei isso no Twitter e eu queria ver a opinião de vocês. Superar o Wii U significa que o Switch tá sendo um sucesso ou que o Wii U foi um fracasso? Superar eu não considero que seja um sucesso. Porque o Wii U foi um fracasso mesmo. Mas superar nesse tempo que foi o que vocês comentaram já, aí eu considero que é um sucesso. Então são os dois. Uma coisa não exclui a outra. Acho que o Wii U vendeu muito mal na sua vida inteira. Nem pra mim, nem pra nintendistas ele vendeu bem. E vender tudo isso de Switch em menos de um ano, ou em um ano vender 15 milhões de Switch é muita coisa. E também o 3DS ele vendeu no total 72 milhões, né? 71,99. 72 milhões. Vocês acham que o Switch, considerando que ele é um portátil, ele vai ter fôlego pra isso? Eu acho que pelos títulos que ainda nem chegaram, que a gente sabe que são system sellers, mano, ainda mais no Japão, sei lá, Yo-Kai Watch, Pokémon, Monster Hunter, essas coisas. Mano, acho que ainda tem muito gás ainda pro Switch vender, velho. Acho que sim, ele pode esperar o 3DS fácil. Ou pra mais chegar, né, no 3DS. Eu não sei, eu não sei se vai chegar, mas porque quando você fala de 70 milhões do 3DS, tem muita gente que tem um 3DS, evoluiu pro XL, ou tem a cor variação, não sei o que, edição especial do Pikachu. Então eu acho que o Switch, com relação a jogos, ele vende mais. Talvez hardware, eu acho muito cedo pra você falar se vai chegar essa marca ou não. Mas a gente pode ter outras versões do Switch, né? Nada impede de repente ter uma versão menor e mais portátil. Eu não duvido de passagem. Isso aí, mas isso aí depende também de, sei lá, se você diminui os componentes do Switch, o quão caro isso vai ficar, né? Então, não sei. Aí acho que o tempo ele balanceia o valor, assim, fica o mesmo preço, mais barato, menor. Se lançar a edição, sei lá, com Pokémon, edição especial de alguma coisa, talvez assim consiga chegar no 3DS, mas vai demorar um tempinho. A gente não quer no ano que vem já bater o 3DS, por favor. É, e os jogos, eles também mostraram, eles falaram vários jogos, Super Mario Odyssey 9 milhões e 0,7, né? Mario Kart 8, 7 milhões e 3, e 7,33 milhões. Zelda Breath of the Wild, 6,70. Mas o que mais me marcou, assim, foi que Xenoblade Chronicles 2, que é um jogo de nicho, vendeu no mundo, né? Todos esses números, é tudo mundial. O Xenoblade Chronicles 2 vendeu 1,06 milhões. Isso é metade do que a Atlus falou de Persona 5 depois do lançamento ocidental, né? Então é mais ou menos o mesmo tempo. Só que Persona 5 é, tipo, mil anos de luz da frente, na minha opinião, em questão de qualidade, em qualquer ponto. E eu me impressiono muito com o poder da Nintendo com Xenoblade Chronicles 2. Eu acho que esse número é porque ainda tem poucos jogos de JRPG exclusivos do Switch. Tem algum que... Tem algum jogo exclusivo? Não, acho que não. Inclusive, acho que não. Acho que esse é o primeiro JRPG que tem no Switch, não? É, exclusivo é. JRPG tem o... A M. Setsuna. É verdade. Que já tinha outras plataformas antes do Switch, inclusive. Mas eu acho que o número expressivo disso é porque ainda tem pouco jogo e do nicho desse gênero não tinha, né? Eu acho que 1 milhão também, concordo com o Jomon, é muito mais do que um nicho. Mas também, sei lá, você pode levar em conta que o jogo só foi lançado em dezembro, tipo, quando todo mundo tinha gastado dinheiro na Black Friday. Então eu acho que esse número foi uma performance muito boa. Pode não ter RPG pra competir No Switch, mas também ao mesmo tempo não tem tanta base instalada assim. Então, sei lá, se você tem 15, sei lá, quase 15 milhões de Switch e 1 milhão compraram isso aí, eu acho que é bem expressivo. Mas voltando às vendas que o Jumon mencionou, eu acho que dá pra destacar um pouco o Mario Odyssey, que vendeu 9 milhões, vendeu muita coisa também, de novo. É lançado só em outubro e, tipo, passou Mario Kart e Zelda, assim, sei lá, num piscar de luzes. Então acho que aquele negócio de você lançar o jogo no período natalino é muito melhor do que lançar em março mesmo. É absurdo, tipo, a soma do Zelda, do Wii U e do Switch não dá o que Mario Odyssey vendeu no Switch, é retardado isso. Dessa lista, o que me impressionou, na verdade, foi a baixa venda de Arms, mano. Tipo, eu sei que vocês vão falar, mas é um jogo exclusivo, etc. Mas eu acho que pro hype que a Nintendo fez, e pra campanha, e pro investimento, 1.2 milhões, acho que foi isso, né? Foi 1.61. Ah, foi 1.6, né? Mas mesmo assim, acho que esse número é bem baixo. Ele ficou atrás de Splatoon 2, assim, disparado. Mas é que Splatoon 2, ele, assim, o primeiro foi... É que a gente tá acostumado, assim, das IPs novas da Nintendo, foi, vamos considerar Splatoon e Arms, né? As últimas duas IPs novas. E aí, nisso, Splatoon foi uma surpresa pela venda, assim. Foi uma surpresa o sucesso que fez. Arms, eu acho que foi ok, assim. Sei lá, talvez esteja no nível Pikmin de sucesso inicial. Eu não sei quanto que são as vendas de Pikmin pra comparar. Mas, mano, o Until Switch vendeu mais que Arms, mano. Mas o Until Switch tem a pegada, tipo, é título de lançamento e tem aquela pegada casual. Então, aquela coisa, muita gente comprou o Jeff, por exemplo, comprou assim, comprou porque quer experimentar o que é esse Switch, o que são essas funcionalidades. No Arms já tinha um pouquinho mais de tempo, já tinha Mario Kart 8. Então já tinha a galera, tipo, a galera que foi no impulso de comprar, comprou tudo. O Arms, eu acho que ele tava mais não no parâmetro Splatoon, que Splatoon conseguiu vender uma plataforma morta, mas o... não tem comparação, assim, sucesso, Splatoon é um absurdo sucesso, Arms é ok. Eu acho que não foi mais do que os caras esperavam. Eu acho que você comparou os dois títulos, você comprou exatamente o título que matou. Eu acho que o tempo de lançamento de Arms e, sei lá, encaixotado entre Mario Kart e Splatoon, eu acho que também, sei lá, engavetou um pouco as vendas de Arms. Eu acho que o pessoal preferiu esperar pra gastar e jogar multiplayer, né, nesses dois jogos do que investir em Arms. É verdade, né? Teve Splatoon 2 que era... Todo mundo já sabia que era o mês seguinte, né? Então, de fato, dava pra esperar mais um mês e se divertir mais numa franquia que você já conhece. A Nintendo lançou aqui esses 8 títulos passando de 1 milhão, e eu acho que agora já dá pra falar que isso prova meu ponto, que quando a Nintendo tem software pra lançar, eu acho que ela não precisa de third party. Quando ela tem software bom e um hardware bom, ela consegue lançar um videogame sem. Depois ela precisa, realmente, tipo. Mas assim, só com esses jogos, dava pra segurar as vendas do Switch, mesmo até sem os indies. Eu acho que ia vender um pouquinho menos, mas continuaria vendendo. E só pra alfinetar o Mario assim, o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon vendeu 7,17 milhões, né? Não, mas aí tem a base instalada do 3DS, tem um monte de coisa. Então, aí a parte, a comparação é que ele vendeu, o Sun Moon vendeu 16 milhões, né? Então vendeu bem, assim, até agora, né? Obviamente tem um ano de diferença entre os dois, mas de fato Pokémon tipo Sun Moon foi, por ser um Ultra Sun e Ultra Moon, por ser uma versão Plus, de fato vendeu muito menos que o original. Mas eu acho que se a gente fizer um comparativo com as outras versões do jogo, por exemplo, Ruby pra Rubi e Safira pra Esmeralda, né? Gold e Silver pra Cristal, eu acho que a tendência é o terceiro jogo vender menos. Eu tô chutando, tá? Eu já vi essa... Ele vende bem, mas só que ele vende menos. Mas é aquela coisa, né? Se for pensar, vale a pena porque você também, como é um jogo que basicamente metade dele tá pronto mais, né? Não, 90% do jogo tá pronto, você não gasta quase nada. Rolando essa semana também, o Taipei Game Show 2018, que apresenta uma série de joguinhos de animes e coisas voltadas ao público japonês. Nessa feira foi apresentado o jogo Nekopara, que já foi lançado no Steam, só que foi anunciado que ele vai ganhar uma versão pro Switch e pro Play 4. Esse Nekopara, ele é um visual novel, onde os humanos convivem em conjunto com mulheres gatos, e essas mulheres gatos, elas fazem de tudo para fazer o seu dono feliz. Mestre, né? O mestre. Então, elas são basicamente domesticadas por eles, né? E, assim, eu não vou falar que é um date sim, porque o Jumon vai discordar, é uma grande briga. Mas não é. Simplesmente não é. É porque não tem escolha o jogo, entendeu? Pra quem tá ouvindo, tipo, o Nekopara, ele é uma história que você só tá lendo. Você não tem escolha nenhuma o jogo inteiro. Você tem. Você vai selecionar algumas opções. Acho que você só pode dar carinho nelas. Acho que é a única interação que você tem. Você tem seleção de texto. Textos você tem opiniões, tipo, opções que você seleciona. Então, eu li e falaram que não tinha nada. Eu vi no vídeo e... E assim, aí, parece? Parece, mas a questão é, a gente não sabe se essas opções, a escolha, realmente influencia na decisão pra frente. Então, por causa disso, a gente vai acabar chamando de visual novel. Sim, que é o termo geral. Eu só queria falar sobre do Nekopara, que, obviamente, o Nekopara, o... Não sei se é a versão original, mas a versão de PC, ela tem um... Você baixa a parte, não é no Steam, você vai ter que pagar a parte do DLC, mas tem um DLC pra descensurar, né? Que é a versão original, eu acho que não tem censura. É um erogê. Então você vê as minas no... Você... É feito pra você se masturbar no final, né? Pra você ver as minas no ato. Não, não foi feito pra se masturbar. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que faz isso. Mas é pra ver as minas no ato. E você soltando... E o seu personagem, provavelmente, quem que está narrando a história pra você, soltando fluidos em cima delas. E na versão de Switch de PS4, obviamente vai ser a versão de PC que veio pro Ocidente, que é a versão sem essas coisas. Eu não sei se tem quadriculado em cima ou se eles cortam completamente a cena e mudam pra outra coisa. Isso que eu acho engraçado, porque o Switch ele foi feito pra um console de família, né? E assim, eu acho curioso esse tipo de jogo ser lançado no Switch, porque tem cena de sexo. Na versão original. Não na versão que vai vir pro Switch, provavelmente. Se eu não me engano, a versão, mesmo a versão que é censurada, ela tem cena de sexo, não é sexo explícito. Então, censurada. É sexo quadriculado. Mas ainda é sexo, mano. Então, só da Nintendo ter permitido, assim, né, permitido entre aspas, ter aceitado Eleanor, por exemplo, que tem cenas de violência muito fortes, do 1, que é basicamente você se divertindo e esquartejando a galera, eu acho que tá isso. Tipo, a Nintendo, ela não tem mais a política que ela tinha na época do 64 e GameCube, faz um tempo que ela não tem, que ela quer jogos de todos os tipos. Agora eu não sei como aparece no eShop, né, provavelmente não aparece nos pesquisar comum, assim, você tem que procurar atrás, mas você tem que ir atrás mesmo, não aparece na front page do negócio. Olha só, o Jomon, eu sei que ele já teve várias namoradinhas virtuais aí, porque inclusive um dos date sims que eu joguei foi porque ele me recomendou. Mas esse foi o único, eu acho, que eu lembro era o único que eu joguei. Você só jogou Katawa Shoujo, é isso? Só Katawa Shoujo. E fica aqui pra quem tá ouvindo, joga que é excelente Katawa Shoujo. Ô Jefferson, você já teve alguma namoradinha virtual? Não que eu me lembre, acho que não. Nos jogos, nunca? Namoradinha virtual, não no Ragnarok, que você fica sentando atrás dela, né? No... Em jogo, que é, óbvio, é tipo, você tem uma rota pra ir com ela. Eu não jogava Ragnarok, então acho que não. Não, olha só, eu já joguei alguns date sims, né? Inclusive eu joguei o Love Plus por pura curiosidade, tá? E até joguei aquele jogo idiota lá de browser que você vai na casa da mina, sabe? É uma mina 3D assim, e aí você escolhe as opções, já viu essa merda? Eu nunca vi. Esse jogo é muito ruim, mas enfim. Os outros dois que eu joguei foram más experiências, aí por isso que eu achei, eu fiquei meio traumatizado assim quando eu vi Nekopara, porque um foi o Katawa Shoujo, que Katawa Shoujo tem uma história meio densa e meio conturbada. Então você tem que ser uma pessoa muito livre de contexto pra entender que aquilo é só um jogo e tá tudo bem. E o segundo foi Doki Doki Literature Club, que me deixou meio, sei lá, meio sequelado. Mas esse começa desse jeito, fala lá, tipo, se você tem algum problema, não consegue sobre tensão, não joga. Ele avisa no início. É porque ele é muito imersivo, você fica um pouquinho abalado. Assim, eu não sou muito fã do gênero, então eu não vou atrás. Mas pelo que eu vi, tem muito mais Otome Gemo, que é esses date sim pra menina, né? Você normalmente joga com uma personagem feminina e tem vários homens de vários tipos, né? Vários estereótipos pra você escolher o que você quer. Eu vejo muito mais, vindo pro ocidente, Otome Gemo do que date sim pra menino. Pra homem. Tanto que eu mencionei um de celular que é exatamente isso, né? Foi feito pra meninas, né? Foi feito pra meninas porque você controla uma menina e é um menino, tá? Não tô dizendo. Sim, que é meninos... O público-alvo é esse. É, exatamente. É, mas eu acho que eu concordo com você. Eu não tenho uma estatística, mas eu acho que sim. Pro público ocidental. É, o público ocidental feminino é bem mais ativo nessa compra, né? A Nintendo é uma caixinha de surpresas, e de repente, entre a madrugada da quarta-feira e da quinta-feira desta última semana, a Nintendo soltou alguns anúncios importantes através do seu Twitter. No famoso em louca, né? É, a Nintendo gosta de pagar de louca e a gente que se fode com isso, né? É, pra só explicar um pouco, esse bloco, ele é especial, porque a gente já tinha gravado o podcast anteriormente, por motivos especiais, né? Normalmente a gente grava posteriormente, mas a gente acabou gravando esse de forma antecipada por motivos pessoais nossos. E aí a gente viu que era muito importante a gente comentar sobre esses temas e a gente resolveu discuti-los em um bloco só, tá? É porque quando a gente antecipa, a Nintendo quer sacanear a gente. É, tá. A gente começa por o quê? Vai na ordem. Online da Nintendo em setembro de 2018. Mano, só em setembro. Puta merda, hein? Ah, eu acho que pra quem não quer pagar, tá bom, né? Quando ela chegou e falou 2018, eu não sei, eu acho que ela tá atrasando, e vai chegar um serviço meio beta e não sei o quê. Eu acho que, sei lá, quanto mais a Nintendo... Parece que ela não tem certeza do que ela quer fazer, então... não sei, cada vez eu espero menos isso aí. Nossa. Então, parece que, tipo, ela não quer cobrar, né? Porque ela tem medo da galera. Mas eu acho que o maior problema pra, tipo, assim, a curiosidade que a gente fica é, tipo, porque parece que o Virtual Console. Não é Virtual Console, né? Mas aqueles jogos que você vai poder jogar depois que. Pagando anualidade, essas coisas. Só vai vir com online, né? Com esse online. Então fica a curiosidade do que ele está. Como ele vai vir, né? Quando ele vai vir. Mas eu tenho a impressão que quando a gente chegar mais perto de setembro, assim como quando a gente chegou perto de 2018, ele vai atrasar. Eu não sei, parece um pouquinho mais duro porque deram um mês, né? Eles anunciaram a data e o que você tá falando é dos jogos Virtual Console que aparentemente você vai poder alugar pra jogar por um curto período de tempo, né? Exatamente. Bom, eu não sei, eu acho que a Nintendo já devia estar com isso em desenvolvimento há algum tempo. O motivo de atrasar é porque a Nintendo não sabe fazer software, simples assim. E principalmente coisas online que ela tem uma grande defasagem, né? Eu acho um problema eles não mostrarem agora. Acho que a gente só vai ter informação real lá na E3, meu. É isso, porque... só se tiver, tipo, só se a Nintendo for distribuir jogo de graça, assim, ela vai falar na E3, mas, tipo, jogo de jogos atuais, senão nem fodendo. Bom, enfim, foda-se pra gente porque eles só liberaram a data e não deram informação mais nenhuma, né, e a gente só fica na expectativa aí. O anúncio seguinte é, tipo, tirando... mandando todo mundo pra puta que pariu com qualquer previsão que tinha. Então o Jeff com o Kirby dele, foda-se. O próximo jogo mobile da Nintendo vai ser Mario Kart, com o subtítulo de Mario Kart Tour. Porra, eu achei legal pra caralho, mano, porque eles estão pegando as principais franquias deles e transformando em mobile. Mario Kart é uma franquia que vende horrores, mano. E eu só não sei como que isso vai ser adaptado pra mobile. Eu não faço a menor ideia. Então, mano, é muito peso pra um jogo mobile. Tipo, parece que a coisa Super Mario Run, tá bom, Mario tem um grande é um peso assim que também, mas só que é um jogo 2D, né? E no Super Mario Bros. Tava meio defasado já. Mas, mano, sei lá, Mario Kart pra mim é outro patamar, né? Um patamar de Fire Emblem, um patamar de Animal Crossing, tipo, tá acima de todos esses aí. Eu acho muito estranha essa escolha. É uma franquia que vende provavelmente mais do que essas outras franquias. Ah, eu acho que Mario Kart é Nintendo arriscando, porque... É, sei lá, jogo de corrida no celular com uma mão, tem grande chance de dar merda. É, se a gente não sabe se é de corrida, pode ser que eles estão pegando o gênero e transformando em uma outra coisa mobile que já existe. Já pensaram em ser aqueles Infinite Run da vida? Sei lá, igual o Sonic, que você só mexe pros lados? Eu não acho que é Infinite Run não, mano. O nome Tour, o que que remete a vocês? Que vai ter todas as pistas, mas... Ou senão vai ser no mundo todo. É, ou você vai estar de passagem pra algum lugar, não sei. Eu acho que vai ser alguma coisa bem mais parada. Talvez até vai ter que modificar seu carrinho. Vai ser Mario Kart, você vai ter que fazer... como é? Você vai fazer a lá Pokémon Go, que você tem que ir pro lugar e... Você tá fazendo um tour no mundo. Ah, é. Você vai colocar na frente do seu carro e sair dirigindo, assim, com o VR, ligado, né? E os outros carros ao redor que vão ser os carrinhos de Mario Kart. Você tem que ultrapassá-los. Isso, aí você começa a fazer drift nos lugares e ganha ponto. É, já... Nintendo indo pra destruição global, né? Você vai snakear com o seu carro de verdade, né? Não, olha só. O meu problema é que Mario Kart, a maioria dos outros jogos, né? Ou quase todos, ou todos. Sei lá, acho que são todos. São jogos que têm muito apelo multiplayer. E eu não sei se um jogo mobile conseguiria fazer isso. Acho que não. E eu não gostaria que fosse um jogo apenas single player, entende? Porque Mario Kart não é uma campanha single player, assim, que eu acho que é chato. O legal é jogar com os amigos online. Talvez ranking possa servir pra, tipo, você ter esse sentimento de jogar com os amigos, mas... Sinceramente... É tudo muito chute, né? A gente só tem um logo. E a data que vai ser lançada até o final do ano fiscal, né? De 2019, março de 2019. Mano, o que vocês gostariam de Mario Kart pra mobile? Gostariam? Sinceramente, eu não sei, mano. Eu tava pensando que o único jeito de se Mario Kart ser divertido é ser Mario Kart igual nos consoles. Então eu acho que uma experiência parecida com o console, mas eu sinceramente não acho que ela funcione em mobile. Foi o que você falou, Mario Kart tem que ser multiplayer, tem que ser multiplayer local ainda por cima. Como você faz isso funcionar em mobile, né? Não sei, a Nintendo vai ter que ser criativa. Ou fazer um joguinho tosquinho que todo mundo jogue e se dane, a Mario Kart vai vender. Eu só espero que eles não cobrem $10 de novo. É, fica a dúvida de como que eles vão rentabilizar Mario Kart, né? Eu prefiro que me cobre pelo jogo pra não ter nenhum tipo de desgaste quando eu estiver jogando demais, assim. Porque não tiver uma quebra de clima. Eu prefiro ter os $10 cobrados. Mas Super Mario Run diz ao contrário. Ah, eu não comprei Super Mario Run, mas eu compraria. E o último anúncio foram comentários sobre o filme de Super Mario Bros, a animação de Super Mario Bros, que provavelmente vai ser uma parceria entre a Illumination e a Nintendo, e o filme vai ser lá o Mario e será co-produzido pelo Shigeru Miyamoto e pelo Chris Meledandri, eu não sei como é o nome dele, como se pronuncia o nome dele, que é a galera do tanto o estúdio quanto o co-produtor é da galera do meu malvado favorito Pets e o outro filme que eu esqueci o nome, Seguin. Sign. Sign, com a vida. Isso me preocupa, porque eu assisti Pets e eu achei uma bosta. Assim, a gente tinha discutido no podcast anterior filmes que a gente tinha achado ruim em 2017, mas se eu tivesse falado em 2016, maluco, Pets é ruim, hein? Eu dormi no cinema. Pets parece uma animação... Assim, tipo, ela não parece... A minha irmã assistiu, eu não assisti. Pelo que ela falou, parece uma animação meio... Tem umas partes engraçadinhas, mas o trailer mostrou tudo que era engraçado. E ele não tem... Não quer mostrar nada mais do que aquilo. O roteiro é muito ruim. E Sign cantando com a vida, etc., também não é um filme excelente. Eu acho que esses filmes, eles são feitos pra cumprir meta, sabe? Não é que nem a Pixar, que fica anos produzindo um roteiro, etc. São filmes que eles fazem pra ir lançando a cada ano e faturando. Não, eles não têm um foco, tipo, que a Pixar consegue, se for um adulto, assim, consegue assistir, tipo, e acaba, pode não tirar nenhuma lição da vida, mas dá pra se divertir, assim, né? Mas esse aí é mais focado, mais ainda, bem mais forte em público infantil. Não, então, o que me parece é que esse estúdio, ele gosta de ganhar em quantidade e não em qualidade. Mas e Meu Malvado do Favorito? Esse filme não é bom? Não sei, não tenho a menor ideia. Os Minions fizeram, tipo, os Minions são um câncer da internet, então... Eu acho que o primeiro filme, ele deu o que tinha que dar de Meu Malvado Favorito. Ele é bom, eu não acho ele excepcional, eu acho ele engraçado, divertido, etc. Mas é um roteiro que também não é nada inovador. Ele faz o básico dele pra um filme infantil, sabe? Mas acho que ele tem carisma, não tem? Eu não assisti Meu Malvado Favorito, né? Mas parece que tem carisma pra conseguir ter levado tanto os Minions quanto o personagem lá, o Malvado, pra outros filmes. Eu acho que ele tem carisma por causa dos personagens, mas a história é um clímax, é um roteiro, assim, fechado de um filme de criança, sabe? Então, eu não sei o que esperar desse filme do Mario. Não gostei do estúdio. O Shigeru Miyamoto como co-produtor, eu não sei se quer dizer alguma coisa, porque o Miyamoto não tem experiência com produção de filme. Eu acho que ele fez... Ele não tava envolvido nos filmes do Pikmin? É, do Pikmin, mas é curta, né? É, nos curtas, isso. O problema pra mim, na verdade, é esse. É ter que ter o crivo do Miyamoto onde ele não... Sei lá, pode até ser bom, mas nunca provou nada, entendeu? Eu acho que o estúdio é um estúdio de animação, você gosta ou não é outra história, mas pelo menos ele tem currículo. Já Miyamoto é só um cara que, eu acho que ele não sabe fazer história, pelo menos do jeito que ele pensa, ele sabe fazer jogos, não história. Então a gente tá com uma expectativa também, eu tô aí no misto entre vocês dois, então acho que a gente tá com uma expectativa baixa, né? Olha só, a gente tem um grande problema do personagem Mario, é que ele tem falas muito simples e talhadas, né? O Charles Martinet, que dubla o personagem, ele só dubla falas como Yahoo ou pequenas animações que são expressões do Mario, né? Não são frases ou um diálogo que ele tem. O Mario, ele praticamente não fala a não ser essas expressões. Um filme, um personagem principal não falar é um problema, então você teria que ter outro personagem falando o tempo todo. O que eu tenho medo é que eles vão ter que colocar, tipo, o Mario com um personagem mais real, sabe, mais humano. Eu acho que vai vir um sidekick. Então, eu acho isso uma merda. Eu acho que vai vir, não mais assim, um sidekick, tipo, sei lá, uma fadinha do Zelda, assim, pode ser igual um Paper Mario, né, que tem as fadinhas. É alguém que vai se comunicar pelo Mario, entende? Então, exatamente, provavelmente vai ter algum personagem do filme, né, problemas do filme, personagens exclusivos do filme. É lá que eles fazem Mario RPG, né, que também, se você for pensar, o personagem, tá bom, não é tão problemático assim, porque acontece muito, o personagem principal do RPG não falar, mas no Mario eles sempre resolvem com outras pessoas falando, né, com um personagem que tá sempre do lado dele, talvez apareça um personagem do filme. Eu acho que não vai ser humano, eu acho que eles não vão tentar dar uma de Mario Odyssey nesse filme. Eu acho que vai ser um bichinho bonitinho que vai tá falando por ele o tempo todo. Eu acho que eles podem mudar isso, pra mim, acho que eles podem deixar o Mario Tagarela. Não, não. Não, eu acho que isso... Eu não sei, porque o Link, ele tá falando agora, né? É, mas eu acho que isso destrói um pouco, Mario. Eu não sei, eu penso assim, com relação a filme, eu acho que pode ser uma outra vertente. Acho que nos jogos ele vai continuar sendo a mesma coisa e dependendo da direção disso aí, eu acho que, sei lá, se isso for focado muito mais em criança, acho que não vai ter tanto esse choque, então eles vão mandar ver. E acho que não... Como animação, tipo, se fosse live action seria mais preocupante, mas a animação eu acho que é meio que foda-se. Então eu e o Mario que somos conservadores demais aqui. Não, mano, porque eu acho que eu ficaria muito chocado se o Mario começasse a falar mais do que o Pikachu, inclusive. E principalmente, ficaria mais chocado se ele começasse a falar igual o Detective Pikachu. E falando em Detective Pikachu, esse vai ser provavelmente, eu coloco mais fé nesse filme do que no do filme do Mario. Nossa, mano. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. O primeiro comentário foi do Anselmo Siki. Eu queria muito algo como Mi Plaza no Switch. O problema seria justamente esse, que poucos donos de Switch usam ele como portátil. Eu mesmo, na maior parte do tempo, uso como portátil, mas encontrar alguém seria difícil. O melhor jeito seria alguma forma no online. Eu acho que o melhor esquema é o esquema Brew Default, que você entra uma vez por dia e aí se conecta todo mundo que se conectou naquele dia. Todo mundo, não, 10 pessoas escolhidas quem entrou naquele dia e fechou. Talvez usando só a lista de contato. Eu acho que o melhor esquema seria o aplicativo do celular. E aí, como que ia pegar, tipo, como que ia ser um Switch Pass de uma pessoa perto da outra? GPS. Putz, aí andar com GPS é foda, né, mano? É, você poderia ter a opção de ligar ou desligar de prática, né? Mas eu acho que é a única maneira, né? Ou eles vendem um dispositivo à parte pra você não precisar do celular, né? Mas eu acho que a maneira mais rápida é o celular mesmo. Igual do Pokémon Go, tipo, né? É. Vocês estão falando de Switch Pass, é isso? Um Switch Pass pro Switch, alguma funcionalidade é lá Mi Plaza no Switch. Ah, eu... É, sei lá, estando aqui no Japão, acho que talvez eu iria com uma opção pior pra vocês. Acho que iria, tipo, os que nem os hotspots da que a Nintendo coloca, que você vai lá e conecta o... Joga o seu Mi lá, não, sei lá, você tem 10 Mi's pra colocar... Não sei como é que funciona direito, mas você coloca no hotspot, aí nisso você vai lá e baixa os 10, né, e coloca o seu, e aí vai indo assim. Isso. Olha, mano, eu não sabia disso. Vai fazendo uma fila. É, mas aqui no Brasil é tipo, é sem chance que ia ter isso. O próximo comentário é do Lucas Cabral de Aquino, que já comentou aqui algumas vezes também. Para mim, o Fire Emblem Heroes é sem sombra de dúvidas o melhor jogo mobile da Nintendo. Meu único contato com Fire Emblem tinha sido por meio dos personagens presentes no Smash Bros. Aí é o Mario. Mas eu só vi dar uma chance pro Heroes e acabei me viciando muito. O que me deixou bem ansioso para jogar o jogo que sairá para o Switch. É pior que assim, mano. Fire Emblem no Ocidente ele foi mostrado pra todo mundo. É, popularizado, ele foi mostrado, né? A primeira vez que Fire Emblem aparece no Ocidente é no Smash Bros. Porque o Sakurai é meio tarado na série. Eu acho que a introdução pra ele de Fire Emblem Heroes, assim, tipo, eu achei bem feito, assim, tipo, você começar com Fire Emblem Heroes e depois jogar os jogos da franquia principal, assim. Ah, o que eu vou falar é que eu completei minha coleção, então eu tô feliz. E, tá vendo a saga dele, né? É, e o problema de. E no meu caso, o problema é desviciar de Heroes. Porque eu tenho que manejar o tempo pra não ficar perdendo muito tempo jogando aquilo. Mas vem cá, vocês já não coletaram tudo que era possível? Vocês já não fizeram uma porrada de batalha? Exatamente, o negócio do jogo mobile é que ele não acaba. Ele é igual ao Ragnarok, por exemplo. Você não para, porque quando você acha que vai acabar, tem mais coisa. Eles lançam coisa que você quer. A Ragnarok tem interação social, você entra por causa de amigos. Pra lutar na guerra, enfim, tem outras coisas, né? E eles criam mais aventuras. No Fire Emblem, você só fica lutando aleatoriamente, aí você não sobe mais de nível, você tá estagnado, não é? Não, porque você pega outros personagens, entendeu? Aí, tipo, por exemplo, vai, eu gosto do Fire Emblem X. Agora eu lanço coisa do Fire Emblem X. Eu tava jogando porque eu tava fazendo outra coisa. Agora eu quero por causa dos personagens do Fire Emblem X. Entendi. Você tem também a própria meta, tipo, vou fechar um time desse jeito, vou fazer tal coisa. Eu também tô jogando por causa de amigo, porque agora eu tô num ciclo que tá jogando Fire Emblem, então acabo continuando jogando mais ainda, mas estamos aí. Também você tem que construir várias pares, eu acho que tem várias quests, acho que tem muita coisa pra fazer, mas eu jogo todo dia, mas eu nem piso, assim, nem no meta do game pra eu não ficar perdendo muito tempo, assim, sabe? Tem meta? Unidades só melhores, unidades montadas de jeito melhor, é pesado. Com relação ao Mitomo, joguei somente por 2 dias e deixei de lado. Aqui na minha cidade, pouca gente jogava, o que o tornou repetitivo ainda mais rápido. Mas esse negócio não funcionou, nem no Japão aqui isso aqui deu certo, então nem num lugar com as melhores condições, que tipo, o japonês leva, anda com o celular à torta e à direita, não tem problema de segurança e coisa, não funcionou e fechou. Pra mim, é um fracasso em, sei lá, em todos os lugares. Aproveitando que no último cast tocaram no assunto das animações, tem alguma animação desse ano que está deixando vocês ansiosos? Que não começou ainda? Que não começou, é, que senão todo mundo ia usar Viva, né? Puta, sei lá, eu tô esperando o Boku no Hero, mas eu tô numa boa porque eu já li o mangá, então... Nossa, mas sério que a animação... Eu não pensei, né, que a animação poderia ser... Anime? Não ser um longa, eu pensei em longa. Ah, é, longa? Puta, longa, não sei. Longa, nem os Incríveis 2 eu tô muito na expectativa porque eu não verdade, gosto... Verdade, né, vai ter os Incríveis, né, eu tinha esquecido. É que sei lá, os filmes 2 da Pixar, exceto Toy Story, eu não acho eles bons, né? Mas eu acho Toy Story 2 2 o piorzinho, velho. Eu acho melhor. Sério? Nossa! E os outros filmes 2 da Pixar, eu acho que foram só extensão mesmo. E eu acho que a Pixar é muito boa em criar novas histórias, né? Então, Os Incríveis 2, eu não tô com expectativa lá embaixo. É, eu sou chato e não acompanho nem anime, nem filme de animação, sei lá. É bom a gente ter uma certa pluralidade de gostos no cast. Ó, gastando português. O Jefferson compensa aí o Jomon, né? Porque a gente tá falando de anime, etc. O Jefferson não gosta de nada e... Aí é isso, ele equilibrou a gente. É que esporte. Eu gosto de esportes. E o Patriots vai perder o Super Bowl. Nossa. E sobre animação... Eu duvido que saia aqui no Brasil, né? Vai sair nos Estados Unidos esse ano, saiu no Japão ano passado, que é Marito Majou no Hana, que é Mari a Flor da Bruxa, que Mary e Miss Flower, é um negócio assim que ficou nos Estados Unidos, que é uma animação japonesa, obviamente, dos caras que deixaram a Ghibli, e aí tipo, é um filme igual da Ghibli, só que não é feito pela Ghibli. Ghibli é aquele que o Ronaldinho Gaúcho faz, né? É, Ghibli, exatamente. É o que o Ronaldinho Gaúcho faz. Ou se não, pode ser aquele que faz Totoro, mas eu não sei qual é, que não é o que faz dos fundos. Ah, o Ghibli, é isso? Beleza. Não, mas é Ghibli o nome. O nome, que a leitura que eles querem é Ghibli, que você faça. Mas aí, tipo, eu não sei qual foi a treta que deu, que teve muita gente que vazou da Ghibli, e aí eles criaram um estúdio e fizeram esse filme, que é basicamente filme da Ghibli. E aí eu me interessei muito quando eu vi a Bandai Namco dos Estados Unidos falando que ia passar no cinema dos Estados Unidos. E aí, nisso ali, eu falei, nossa, não conhecia e tal. E aí fica esse desejo de assistir esse filme, que provavelmente não vai sair em filmes brasileiros, em cinemas brasileiros. Ah, não sei, vai. Às vezes um Itaú Cultural da vida traz esse filme. Então, é que os filmes da Ghibli, todos eles não, né? Mas, tipo, os últimos, eles saíram aqui no Brasil, né? Foi, tipo, no Shopping Santa Cruz, uma sessão por dia, mas saiu, né? Ficava umas 2 semanas. O último filme da Ghibli eu assisti no... Eu tô falando Ghibli, eu não sei porquê agora. Mas eu assisti no Itaú... Eu assisti no Itaú Cultural. Qual foi? Ai, meu Deus. Fala aí, Jumon. Só pra lembrar. O da Ghibli é o da loirinha lá, não é? É isso? Eu não quero dar spoiler do filme, senão eu vou falar da história. Mas foi, da loirinha de roupa branca, é esse? Foi no final de 2015. Final de 2015. É As Memórias de Marnie. Isso aí, Memórias de Marnie. Eu fui assistir Itaú Cultural. Excelente esse filme. Você gostou? Eu gostei. Eu acho todos os filmes da Ghibli muito bom, então... Esse, pra compensar o Kimi no Na Wa, você gosta desse, então tamo aí. Olha que escroto, tá bom, vai. Eu vou deixar você criticar um pouco, porque acho que a gente abusou um pouco no podcast passado. O próximo comentário é do Ítalo Charbelli. Metroid é um jogo de nicho. É o primeiro jogo da franquia do console e será o Prime 4, reforçando o nicho e afastando um possível público novo que não jogou os anteriores. Acho que seria melhor pra franquia começar uma história nova e não continuar algo assim. Pode nem ser uma continuação, mas só de ter isso no título já afasta um pessoal. Vocês acham que esse jogo seguirá os controles de mira do Wii ou volta para o analógico? Eu concordo com ele quando ele fala nicho, mas eu acho que se você fizer diferente disso, nem o nicho vai gostar. Então, acho que o pessoal, sei lá, quando você tem uma franquia que tá há muito tempo adormecida, o que você mais quer é mais o mesmo. Então, eu acho que a Nintendo acerta em fazer um Metroid Prime 4, depois que vender isso e não der certo, aí eu concordo com você. Você dá um reboot e tenta fazer algo mais palatável pra todos os gostos. Isso, se você realmente quiser fazer, popularizar a série. Que eu acho que não tem problema nenhum uma série famosa, que já foi famosa, virar nicho e continuar nicho. Sobre os controles, eu espero que eles deem as duas opções. Porque eu acho que Metroid poderia ser muito mais rico se você permitisse uma interação maior, você controlasse a mira de forma mais livre. Mas, ao mesmo tempo, tem gente mais saudosista que quer usar os controles, ou sei lá, essa interação não fica muito boa, né, quando você usa o controle de movimento. Então, eu acharia legal se eles colocassem as duas opções. Eu acho que só do controle, vai ser acho que só analógico, porque o controle de movimento do Switch é ruim. No Wii funcionou, né, não sei, tem gente que não gostou, mas no Wii funcionou e eu acho que no Switch não tem essa chance, não. Ah, mano, mas eu acho que eles podem vender uma nova tecnologia junto, igual quando eles fizeram com Skyward Sword, que eles injetaram lá o Emote Plus junto. Triste isso. Motion Plus, né? E sobre o título, assim, o Prime 4 pode afastar, mas eu duvido que vá ser isso, mas eu dar um exemplo da indústria que tinha isso e não aconteceu, que foi o Witcher 3. O Witcher 3 trouxe muita gente pra série. Por mais que, é um jogo excepcional, não acho que Metroid Prime vai ser um jogo excepcional desse jeito, né? Espero estar falando merda, mas eu acho que não vai ser. Mas tá, o número não impede ninguém, assim, né? Tipo, a galera vai se sentir meio mal, mas aí os caras colocam no Google. Precisa jogar antes? Before I play Metroid 4, need 3? Aí nisso. Nossa, eles olha esse Fisk, aqui, mano. Mano, aqui é demais, velho. Aqui é muito. Aqui é top. Exatamente. E depois disso eu perdi o fluxo já. Valeu, Mara. E o último comentário era do nosso amigo e comentarista de sempre, Rodney Vino Arellena. Comentarista, ele é o Casagrande. É o Galvão, né? Bueno. É. Não, o Galvão Bueno é narrador, mano. Ah, então desculpa. Acho que o título Console Seller fica muito grande pro Prime 4. Qual game vocês acham que bem poderia ser o próximo blockbuster da Nintendo? E qual poderia ser e que poderia ser lançado ainda este ano? Puta, mas Pokémon. Eu acho que a resposta é unissono. É, então, exatamente. É porque Pokémon tá classificado pra 2018, ainda tem esperança de ser anunciado esse ano. Vender console é só Pokémon, acho que o resto. É, vender console lá. No mundo inteiro, né? Porque se for no Japão, mano, tem muito título aí que pode vender tanto ou mais Pokémon, né? Então, acho que por enquanto é só isso, porque Donkey Kong não vai puxar nada, nem Kirby. Já foi, mas exatamente, Pokémon, o único, assim, o único console, sabe, que você pode chegar e falar 100% de sua chance é Pokémon. Eu me impressiono que Zelda vendeu, conseguiu dar esse empurrão inicial no Switch, porque Zelda não vende, tipo, no Japão, no caso, não vende nada, vende muito pouco. E aí ele conseguiu, mano, puxa, por mais que seja um jogo excelente, ele conseguiu carregar o Switch aí nos primeiros meses. Mas assim, tipo, dar uma estourada de novo, eu acho que só Pokémon tem essa. Ou se não, uma coisa que a gente não consegue prever, porque a gente não. Nossa bola de cristal tá meio zoada. Ô, o Labo não vai? E aí, Mario? Eu não sei dizer. Eu vou ficar na expectativa e ficar só observando. Eu não vou dar minha opinião se ele vai vender pra caralho ou não. E senão tem risco de a gente tomar no Labo, né? Deus. Desculpa a piada. Ai, meu Deus. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no episódio com todas as suas opiniões, com todas as suas críticas, sugestões ou perguntas que você quer fazer para a gente. A gente vai ler o seu comentário no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.